assim, a Kobe. Sejam bem-vindos. Essa é a nossa vida, a Kobe, mais uma vez, brincando com a rapa da rua, falando a nossa realidade. Com certeza não é só a minha, de várias. Então se liga. O que se faz por amor nem sempre tem o seu valor necessário. Muito desmerece sem mesmo ter escutado. O que equivale é qualidade ao conteúdo. O que adianta cantar rua se não tá no submundo? Já tô cansado de escutar quase em todos os lugares. Moleque que não sabe, não conhece, insiste em comparar. O que cê quer, diz pra mim, aonde quer chegar? Quero bem mais do que skins baseado pra fumar. Isso é minha vida, isso me dá prazer de viver cada minuto e agradecer cada nascer. Caminhando como se pode, vivendo com o que se tem. Não é por não ter estudo de casa, você menos que alguém. Eu tô ligado àquelas críticas que às vezes não desanima. É de saber ser visionário, sentir no peito a rima. Que adianta qualidade pra esse mar de Playmobil, que só gosta de fantasia e só consome o que é vazio. Antes de criticar, seja um terço do que escreve. Quando é real, os verdadeiros reconhecem. Nunca vou desistir na metade, não vou parar. Eu sigo na missão com fé pra conquistar. Nunca duvide de sua capacidade. Só seja consciente antes de escrever uma frase. Não conhece, não julga, não escuta, não compara. Não gosta tranquilo, só não embaça a caminhada. Quer saber? Mano, eu tô feliz só por saber. De ver os irmãos seguindo forte, ver minha fita acontecer. Se não me vê nos baile rap, quer dizer que é por isso. Que me julga vagabundo gostar de ser sozinho, ha. Mas cê não sabe nem um terço da minha história. Cê não tava do meu lado pra querer me de derrota. Eu vejo tanto apego em bens materiais. Corações petrificados e sentimentos digitais. Tão preocupado com quem vai lançar o próximo EP. Deus o livre, vão perder a cena logo pra você. Que isso, mano, cê é pra ser. Seja natural, não preciso de ouro ou de fetiche de moral. Cicatriz faz eu crescer, mesmo sem perceber. Minhas conquistas são tão simples pra ser almejada por você. Só quero fazer daqui pra frente. Não quero ser somente uma estrela cadente. Antes de criticar, seja um terço do que escreve. Quando é real, os verdadeiros reconhecem. Nunca vou desistir na metade, não vou parar. Eu sigo na missão com fé pra conquistar. Nunca duvide de sua capacidade. Só seja consciente antes de escrever uma frase. Não conhece. Não julga, não escuta, não compara. Não gosta tranquilo, só não embaça a caminhada. Sou assim, não consigo guardar pra mim. Desejo coisas boas mesmo, que nunca volte pra mim. Pra quem finge que não escuta, dizer não tá ligado. Mas tô sabendo que tem todas no teu MP4, sou educado sim. Não quer dizer que não sou rua. Não vai ser meu dialeto que vai mostrar minha postura. Então vai me diz agora, sangue bom. Como pode ser egoísta na letra falar em união? Pra que é assim? Cê faz um rap foda. Então vamos se respeitar que cada um tem sua hora. Não faço picuinha, nem quero arrumar intriga. Nem quero tá no pódio, só quero fazer a minha. Dinheiro muda a ilusão do espetáculo. Cachê nem sempre diz que teu trampo é valorizado. Faço por amor, dinheiro é o rastro do real. Eu sigo meu caminho aprendendo a ser profissional. Antes de criticar, seja um terço do que escreve. Quando é real, os verdadeiros reconhecem. Nunca vou desistir na metade, não vou parar. Eu sigo na missão com fé pra conquistar. Nunca duvide de sua capacidade. Só seja consciente antes de escrever uma frase. Não conhece, não julga, não escuta, não compara. Não gosta tranquilo, só não embaça a caminhada.